Nilva. Senhora Nilva, deixa eu falar com o Roberto. Eu moro aí. Obrigado. Nada. Ô, Moraes. Ô, doutor, eu vou passar para o presidente. A pessoa falou que já falou com o doutor Cristiano, né? Já falou. Eu então, acho, tá que errei, acho que eu errei o que mandei para você. Vou o senhor mandou errado. É. Peraí. Roberto. Oi. Para que você mandou esse material, meu filho? Mandei errado, presidente, mandei errado. Eu coloquei duas cartas aí, não são as duas cartas, não. Por que deixou de contar esse material? Nem eu preciso ler, nem eu entendo. Não, então, mas é para você. Valeria a pena você dar uma olhada na parte dos fatos aí. Não precisa, Roberto. Na nossa relação de confiança total, porra. Não, é porque você tenha conhecimento, só isso. Ah, puta, eu tô pensando. Como foi posto os fatos aí? Não, o nosso amigo já falou com o nosso amigo. Já, está tudo encaminhado e eu vou fazer o seguinte, eu vou sair pelo meio-dia, mais ou menos. Tá bom, eu vou almoçar com a minha filha aqui, Roberto. Sim. Sabe, mas eu vou estar aqui no Sofitel, tá bom? Tá bom, eu vou pro Sofitel direto, então. Tá bom, querido. Ok, então. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau.